no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Nossa rotina geralmente é apertada de afazeres, não sobrando espaço para o entretenimento. Como se não bastasse, nem sempre achamos uma atividade prazerosa. Então, se você está querendo abrir espaço na agenda para o lazer, vale a pena ficar por dentro das atividades do Cine Faísca em Mariana. Mas não se trata de um cinema qualquer, hein? O Cine Faísca tem o objetivo de trazer reflexão a partir dos filmes exibidos. Isabela Rocha, organizadora do cinema, nos conta um pouco mais. Damos uma introdução do filme para instigar um debate que ocorre sempre após a exibição, para enxergar aquele filme com uma visão crítica, no sentido de mostrar e de passar a vida cotidiana ali, as limitações que o modo de produção capitalista coloca no nosso dia a dia. Catiusa Bertolo, coordenadora do Cine Faísca, revela como os filmes são selecionados. São filmes que são escolhidos a partir de critérios, a partir de um entendimento de que eles vão possibilitar a suspensão do cotidiano, vão remeter ao público que está assistindo uma referência, uma reflexão sobre a sua vida, sobre as condições dessa sociabilidade. Mas aqui, numa cidade, numa região onde os conflitos são muito latentes entre distintas classes sociais, os filmes têm uma posição ética e política para levar uma mensagem reflexiva acerca da vida que se leva. Filmes como Cidadão Kane, O Grande Ditador e Rio 40 Graus já passaram na tela do Cine Faísca. Ah, e não precisa ficar se preocupando com dinheiro não. A entrada é gratuita e a exibição é mensal. Quer saber mais? Acesse facebook.com/mineiração-do-outro. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.